Por exemplo, dizia-lhe: não és ninguém até alguém gostar de ti. Se te fores embora, faço isto e aquilo. Sem ti, não sou ninguém. Ou então: tudo depende de ti. Se vestis essa roupa, o que é que vão dizer de ti? Se ficas descansada quando eu tiver um ataque de cardíaco, ou quando me vires no cemitério, só ficas descansada quando me vires no cemitério. Esta chantagem é-lhe familiar? Então perceba que tem de mudar o mais breve possível. E não penso mudar os outros, porque já lhe demonstrei aqui que ninguém muda ninguém. Cada um educa-se a si próprio. Ou não, se o não fizer, vai repetir toda a vida os mesmos dramas de controle. Mas também lhe digo outra coisa, que de certo vai demorar a perceber. Quando você começar a mudar, os outros começarão também a mudar. Isto é rigorosamente verdade e nada acontece por acaso. Se ainda tem dúvidas, aconselho-lhe um livro de uma psicóloga com milhares de horas de tratamento de doentes com emoções tóxicas muito vincadas. O livro é este: A Inutilidade do Sofrimento. A autora, Maria Jesus Ayala Reis, e a editora é a Esfera dos Livros. Neste livro ficará um pouco mais convencido ou convencida de tudo o que lhe venho dizendo, porque é absolutamente ciência pura, testada pelos diversos psicólogos e teorizada pelos maiores pensadores da atualidade. Então, perguntará como atuar naquelas situações em que precisa da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Em vez de pensar em si, em vez de pensar: sem ti não sou ninguém, ou preciso da tua aprovação para estar bem, pense consigo: eu é que sou ou o responsável por me sentir uma mulher ou um homem completo. Isto não tem a ver contigo. Eu é que decido a minha vida. Eu sou o responsável pelo que digo a mim próprio a respeito de ti. Não preciso de ti para me sentir bem, plena e satisfatoriamente bem. Eu é que decido do meu destino, sem precisar que tu aproves ou desaproves. E assim estará mais equilibrado emocionalmente e não ficará frustrado, triste, amargurado e até deprimido se a opinião do outro não corresponder àquilo que você esperava. Há um escritor que estou a ler que escreveu esta afirmação: as pessoas que necessitam da aprovação das outras pessoas são as mais infelizes do mundo, mas as pessoas que desejam, amam e gostam de si e dos outros estão a tornar-se mais felizes. Fixe bem isto e tenha atenção: toda a sua envolvente conspira contra si neste aspecto da aprovação, e as mensagens publicitárias são as primeiras a fazer apelos à procura da aprovação. Os sketches televisivos esforçam-se para a manipular relativamente à compra dos seus produtos, reforçando a crença de que a opinião dos outros é mais importante que a sua. Os anúncios a desinfetantes na boca, a desodorizantes e a outros produtos estão cheios de mensagens psicológicas dizendo-lhe que precisa de obter a aprovação dos outros ou até a aprovação geral. E para isso tem de adquirir este ou aquele produto específico. E vendem. Vendem porque as pessoas estão infectadas da necessidade de aprovação. E sabe o que mais, caro ouvinte? Até as pessoas que se endividam para mostrar que têm este ou aquele bem padecem do mesmo mal, da mesma emoção tóxica. Bom, nós hoje já não temos mais tempo para falar desta questão. Voltaremos ainda a ela em breve, porque é fácil acreditar que estamos imbuídos numa cultura que permeia e incentiva a busca da aprovação. E não é fácil aceitarmos interiormente esta verdade, apesar dela nos causar gravíssimos transtornos emocionais, físicos e mentais, a maior parte deles causadores de problemas de saúde muito sérios. Você tem de eliminar o hábito de se menosprezar e de buscar a aprovação nos outros. E nós vamos ajudá-lo a fazer isso. Só tem de fazer uma coisa: não negar a evidência e não pensar que isto não é comigo. O que está mal é sempre culpa dos outros. Abandone para sempre essa forma de pensamento. E agora passava aqui a palavra ao Alvin José Não sei se tem algumas duas questões, sempre duas ou três, as que quiser. Duas questões, baseado de facto no que foi dito, que aqui foi falado. Num mundo e numa sociedade em que, de facto, vive à pressa o seu dia-a-dia, as pessoas hoje cada vez mais, de vez em expandirem e abrirem e, enfim, desfrutarem um pouco daquilo que é o dia, a vida diária, acabam por se fechar neles próprios. Esse é um problema em cima do outro. Se, de facto, há alguma... há um problema, se a pessoa tem algum constrangimento em algum assunto, acaba por ficar só com ele e isso acaba por ser outro problema. Isso é um problema também que nós hoje encontramos, doutor, nesta nossa sociedade que vive tão apressadamente, às vezes não tem tempo para ver o que é que se passa à nossa volta. Pois, tem toda a razão. De facto, nós hoje vivemos numa sociedade, até porque a televisão e outros meios de pretensamente que nos dariam prazer, nos deixam cativos em casa e não convivemos. E ao não convivermos, não temos a oportunidade de perceber que a maior parte dos relacionamentos humanos é que nos amadurecem. Eu já disse aqui uma vez que há um ditado chinês que diz é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Mas as crianças hoje em dia não são educadas porque não convivem, a maior parte delas, e agora com estas novas tecnologias fecham-se em casa agarrados a essas tecnologias. Ora bem, isto é muito mau, porque depois, mais tarde, na sociedade e na vida, nós não podemos, ou ainda não há condições para isso, para estarmos todo dia fechados em casa. Como não há condições para estarmos fechados em casa, temos que conviver com os outros. E aí vêm os grandes problemas, que é, ao defrontarmos no dia-a-dia e termos que nos relacionar, quanto mais não seja profissionalmente, as pessoas não estão capazes de o fazer. Daí surgirem os problemas, nomeadamente as grandes manifestações de timidez ou de euforia extrema têm a ver exatamente, nós não fomos treinados para nos relacionarmos, e porque nos fechamos demasiado em casa. É preciso que que passemos a relacionar-nos mais. E nós aqui estamos a dar uma contribuição para isso. Se quiserem, façam-nos perguntas, ponham-nos questões, para nós percebermos que temos que resolver este problema de estarmos muito individualizados dentro de nós mesmos. Esse é um dos problemas. O outro é, assim, decidir ou decisões na vida mediante aquilo que passa e se passa à nossa volta. Tomamos algumas decisões que deviam ser nossas ou em conjunto com alguém que diretamente nos acompanha ou em alguns problemas, ou mesmo no dia-a-dia, acaba por, de facto, serem outros, ou serem decididos por aquilo que muitas vezes passa também à nossa volta. Pois é, nós hoje estamos cada vez mais condicionados pelo que se passa à nossa volta. Isso, em princípio, não seria mau se nós tivéssemos uma grande capacidade de reflexão e de decisão em relação aos vários assuntos que nos vão, aos vários acontecimentos que vão passando por nós. Mas como nós ainda estamos muito condicionados com as emoções ainda estão, as emoções, nomeadamente as emoções negativas, porque há emoções positivas, o que acontece é que as pessoas acabam por tomar más decisões, e nós vemos hoje em dia graves problemas na sociedade, não só no plano da saúde, que cada vez há mais doenças e doenças gravíssimas, mas também no plano financeiro. Nós sabemos que hoje em dia as coisas agora estão estatisticamente um pouco melhor, mas há um número muito significativo de famílias que estão insolventes, estão com dificuldades de pagar, com dificuldades ou mesmo impossibilitadas de resolver os seus compromissos. Ora bem, tudo isso deriva, em parte, até daquilo que acabámos de dizer hoje. As pessoas são influenciadas pelo meio, pela televisão, pela inveja, que já falámos aqui nisso, pela inveja daquilo que os outros têm, acabam por ir comprando, a maior parte das vezes sem precisarem, mas para mostrarem. Isso é terrível, porque depois as pessoas sofrem porque não conseguem resolver os seus compromissos. Ao sofrerem, estão a somatizar, isto é, a transformar em problemas físicos, doenças, as decisões que tomaram, e tudo isso precisa ser curado, precisa ser melhorado. Portanto, as decisões da vida têm que ser tomadas, articuladas com aquilo que nos rodeia, mas nós temos que passar a ser cada vez mais autorresponsabilizados e não cometer tantos erros como cometemos, exatamente porque as emoções não estão equilibradas, digamos assim. Doutor, obrigado para as duas perguntas que tinha para esta edição, sempre às quartas e aos domingos, depois das 20, depois das 9, perdão, nesta edição, então, de desenvolvimento emocional e humano. Foi um prazer estar consigo, fique bem, um abraço, até à próxima. Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, desenvolvimento emocional e humano, um programa de Rodrigues Gonçalves.